Fortifiquem-se. Fortifiquem-se. Mais ou mais. Fortifiquem-se. Rapaziada da Baixa Fria, faço mais uma baixa sem dever nada a ninguém. O nome limpo na praça, cantando respeito e pregando a revolução. Direto pra esbaixada, sagado negro e fujão, arrombando os portões, quebrando cara e corrente, fazendo rap na vida. Não é ser diferente, por isso tente atitude. Somos competentes, por isso tente. Se sairmos, chegamos na frente. Não adianta gritar, brada repudia. Não vai querer estar junto quando essa luz se apaga. Se camuflar no escuro e passar despercebido. Só investir sem ter lucro, ver nosso nome no lixo. Não esquece disso, preto tem que ter compromisso. Popularizar nossa causa pra não se tornar ilícito. Amar um palco na praça não é só pra político. Representar o povo não exige concurso público. Pela mudança, todo o nosso desgaste. Pela vitória, estamos brigando e tomando a cidade. É pela fé que nós temos para alcançar a montanha. É pelos reis e rainhas, com nomes jogados na lama. Tenho vergonha e ver chegar um fim de semana. Irmãos sem motivos pra rir, só levando banana. As ruas lotadas, bares lotados, a boca lotada. Ver os peões competindo pra ver quem dá mancada. Caba preta, inteligente, não trabalha em cima de falha. Crescer os olhos dos outros, não custa os olhos da cara. Tipo você que critica, tipo você que desfaz. Vai de contra-palavra, subestima demais. O seu final é um sorte, pegaram CT. Dó, não adianta ir igreja fazer feitiço ou só. Vou arriar opções, escolha o caminho certo. Não vai sair de pinho, querer dar uma de esperto. Não vai querer estar lá quando essa luz se apagar. Mas vai querer estar junto quando a vitória chegar. Não vai querer lutar, mas vai querer ganhar. Não vai querer correr, mas vai querer chegar. Não vai querer estar lá quando essa luz se apagar. Mas vai querer estar junto quando a vitória chegar. Não vai querer lutar, mas vai querer ganhar. Não vai querer correr, mas vai querer chegar. Pum, pum, pá. Você vai ter que escutar. Pum, pum, pá. Chega, rapaziada, invadindo sua casa sem batalha de licença. Usamos a palavra, argumento e coerência. Poesia, batuque, barulho zoado. Manifestações que envolvem toda a quebrada pra fazer chorar. Ou até mesmo dar risada. Que grita numa só voz como um camelo. Da descanso, movimento cultural, político organizado. Do nosso lado até que fique embaçado. Embaçado. Só quem tem estima pode ficar retado. Só quem anda cheio, ouvindo articulado. Pense proteção a quem corra pela paz. Perpetuando seguidores, não morreremos jamais. Retificando os nossos seres, sempre voltando atrás. Emanados pela justiça de nossos ancestrais. Quero dizer que tenho orgulho de ser da Bahia, mas está difícil. Toda a periferia tem uma baixa fria. Corre, corre, tiroteio, maloca, lugar feio. Isso me motiva pra alcançar tudo o que creio. Resgate que fazemos assumindo a identidade. Contando a verdade, mudando a realidade. Vê se percebe o lugar que você mora e o que parece. Vê se eu vi conselhos, evite e não remede. Buscar a salvação pra não cair no submundo. Salve sua pele, também há de todo mundo. Um não para os racistas, pessoas que te agridem. Seja uma liderança pra que muitos revidem. Mobilização, mas assim poucas palavras. Criar envolvimento entre mais velho e coisada. Só assim nossas virtudes serão concretizadas. Assumir frente e ataque, não bater em retirada. Não vai querer estar lá quando essa luz se apagar. Mas vai querer estar junto quando a vitória chegar. Não vai querer lutar, mas vai querer ganhar. Não vai querer correr, mas vai querer chegar. Não vai querer estar lá quando essa luz se apagar. Mas vai querer estar junto quando a vitória chegar. Não vai querer lutar, mas vai querer ganhar. Não vai querer correr, mas vai querer chegar. Rapaziada da Baixa Fria, invade mais uma baixa. Não vai querer lutar, mas vai querer ganhar. Não vai querer correr, mas vai querer chegar. Rapaziada da Baixa Fria, invade mais uma baixa. Não vai querer lutar, mas vai querer ganhar. Não vai querer correr, mas vai querer chegar. Fortifique-se. Fortifique-se. Fortifique-se. Mais uma paz. Fortifique-se.